SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla. Já imaginou perder o emprego por causa de uma frase dita anos atrás? É exatamente isso que está acontecendo nos bastidores do SBT com o caso Marcão do Povo e Ludmilla. A situação virou um verdadeiro novelão da vida real que está deixando todo mundo de boca aberta. Enquanto muitos achavam que o caso estava encerrado, uma nova reviravolta colocou o apresentador em uma situação delicada dentro da emissora. Tudo começou em 2017, quando Marcão ainda era contratado da Record e se referiu à cantora Ludmilla como pobre macaca. Na época, ele foi demitido na hora e o caso virou manchete nacional. Agora, em 2026, um desdobramento judicial inocentou o apresentador que, emocionado, agradeceu ao vivo no primeiro impacto no SBT. Foi aí que a bola de neve começou a rolar feio. Você acha que agradecer uma vitória judicial no ar é normal? Parece que não para a direção do SBT. A presidente Daniela Bravanel Beiruti deixou claro que o caso não tem nada a ver com a emissora, mas o apresentador colocou o SBT como parte da história ao agradecer a família Bravanel no ar executiva. Disse que ele apenas se empolgou, mas nos bastidores o clima ficou tenso demais. O jornalista Flávio Rico revelou que o clima interno na emissora ficou delicado depois da atitude do jornalista. Marcão usou um espaço do jornalismo do SBT para tratar publicamente de um episódio que aconteceu anos atrás na Record e que foi determinante para sua saída da antiga emissora. O pior de tudo é que ele fez isso sem autorização prévia da direção, o que foi visto como um grande problema. Você já parou para pensar como uma decisão individual pode afetar toda uma empresa? Nos corredores do SBT, a avaliação é que a situação se tornou insustentável. Além do desgaste interno, haveria pressões externas consideradas relevantes, inclusive vindas de Brasília. Isso elevou o nível de preocupação da emissora com os desdobramentos do caso, que começou a sair do controle. Muita gente está se perguntando o que vai acontecer com Marcão do Povo. Será que ele vai ser demitido de novo? A coluna procurou pessoas ligadas à cúpula do SBT para esclarecer se alguma decisão já havia sido tomada. O diretor de jornalismo da emissora, Leandro Cipollone, negou qualquer movimentação nesse sentido, dizendo apenas fake total, não tem nada disso. Mas será que podemos confiar nessa resposta? O episódio expôs um desconforto enorme nos bastidores e colocou o nome de Marcão do Povo no centro de uma crise sensível para o SBT. A emissora até o momento mantém o apresentador no ar, mas a tensão é palpável. Muitos funcionários estão se perguntando até quando essa situação vai continuar assim. Afinal de contas, uma emissora de televisão não pode ter esse tipo de polêmica constante. Você já reparou como casos antigos podem ressurgir para atrapalhar o presente? A história de Marcão com Ludmilla é um exemplo clássico de como o passado pode voltar para assombrar alguém anos depois. O apresentador conseguiu uma vitória judicial importante, mas a forma como celebrou essa vitória pode custar caro sua carreira atual. É como se ele tivesse aberto uma caixa de Pandora que ninguém conseguia mais fechar. A família Bravanel sempre foi conhecida por manter uma imagem impecável na televisão brasileira. Silvio Santos construiu um império baseado na família e nos valores tradicionais. Um caso como esse, onde um apresentador envolve o nome da família em uma polêmica judicial, foge completamente do perfil que o SBT quer manter. Por isso, a reação da presidente foi tão contundente, mesmo que oficialmente não tenha tomado nenhuma medida. Muitos especialistas em comunicação estão analisando o caso e dizem que Marcão cometeu um erro estratégico grave. Ao invés de comemorar sua vitória judicial discretamente, ele decidiu usar o programa da emissora como palco para seu agradecimento. Isso mostrou falta de profissionalismo e principalmente falta de respeito com a direção do SBT, que não havia autorizado tal manifestação. É como se ele tivesse colocado seus interesses pessoais acima dos interesses da empresa. Você acha que uma emissora deve se envolver em brigas judiciais antigas de seus funcionários? A resposta do SBT parece ser um claro não. Quando Daniela Bravanel Beiruti disse que nada do que aconteceu tem a ver com o SBT, ela estava deixando uma mensagem subliminar muito forte. A emissora não quer ser associada a polêmicas antigas que não têm relação com seu trabalho atual, muito menos com sua imagem institucional. O fato de Marcão ter agradecido ao SBT e à família Bravanel no ar foi visto como uma tentativa de se blindar usando o nome da emissora. Mas os executivos entenderam exatamente o oposto. Ele estava colocando o SBT no meio de uma briga que não é deles. É como se ele tivesse usado a reputação da família para dar mais peso à sua vitória judicial, o que não foi bem visto pela cúpula. Nos bastidores, a insatisfação cresceu porque Marcão utilizou um espaço do jornalismo do SBT para tratar de assuntos pessoais. O jornalismo de uma emissora deve ser imparcial e focado nas notícias que interessam ao público, não em problemas individuais de apresentadores. Ao fazer isso, ele quebrou um dos princípios fundamentais do jornalismo profissional, que é a separação entre vida pessoal e trabalho. Você já pensou como deve ser difícil para a direção tomar uma decisão dessas? Por um lado, Marcão é um funcionário que cumpre seu trabalho diariamente e tem seu valor para a emissora. Por outro lado, sua atitude criou uma situação insustentável com pressões externas e desgaste interno. A decisão não é fácil e por isso oficialmente o SBT nega qualquer movimentação, mas nos bastidores o clima é de espera para ver o que vai acontecer. A informação de que haveria pressões vindas de Brasília só torna o caso mais complexo. Em um país polarizado como o Brasil, qualquer polêmica envolvendo figuras públicas pode ganhar contornos políticos. O SBT sempre tentou manter uma posição neutra e não se envolver em discussões ideológicas, mas essa situação pode estar forçando a emissora a tomar uma posição que não queria tomar. Muitos telespectadores estão se perguntando se o SBT vai demitir Marcão do Povo. A resposta oficial é não, mas as fontes nos bastidores dizem outra coisa. O colunista Flávio Rico ouviu que a avaliação interna é que a situação se tornou insustentável, o que sugere que alguma decisão será tomada em breve. A negativa do diretor de jornalismo pode ser apenas uma forma de ganhar tempo até que tudo seja definido. Você acha que um apresentador deve usar seu programa para resolver questões pessoais? A resposta parece ser cada vez mais negativa no mundo atual da televisão. As emissoras estão mais rigorosas com seus funcionários, principalmente quando se trata de imagem institucional. O caso de Marcão mostra que mesmo uma vitória judicial importante pode se tornar um problema gigante se não for tratada da forma correta e no momento adequado. O SBT construiu sua imagem com programas familiares e conteúdo que agrada a todas as idades. Uma polêmica como essa envolvendo termos racistas e brigas judiciais vai completamente contra o posicionamento da emissora. Por isso a reação foi tão forte mesmo que oficialmente não tenha havido nenhuma demissão. A família Bravanel sabe que sua imagem vale muito mais que qualquer apresentador individual. Você já reparou como o tempo não apaga certos casos? 7 anos depois, o episódio de Marcão com Ludmilla voltou com força total e agora ameaça seu emprego atual. Isso mostra que na era digital nada realmente some e que atitudes do passado podem ressurgir quando menos se espera. É um alerta para todos os profissionais da comunicação que devem pensar bem antes de falar ou agir em público. A decisão do SBT sobre Marcão do Povo ainda não foi oficialmente anunciada, mas os sinais nos bastidores são preocupantes. A combinação de desgaste interno, pressões externas e o uso indevido do espaço jornalístico criou uma tempestade perfeita que pode levar à saída do apresentador. Mesmo com a negativa oficial, muita gente acha que é só questão de tempo até que alguma medida seja tomada. O caso também mostra a importância de entender as regras não escritas de cada emissora. O SBT tem uma cultura organizacional muito específica baseada nos valores da família Bravanel. Quando um funcionário age contra esses valores, mesmo que involuntariamente, ele coloca em risco sua posição na empresa. Marcão parece não ter entendido isso quando decidiu agradecer ao vivo pela vitória judicial. Você acha que as emissoras devem ser mais tolerantes com erros do passado? O SBT parece estar dizendo que não quando esses erros afetam a imagem institucional. A emissora construiu uma reputação sólida ao longo de décadas e não pode arriscar tudo por causa de um funcionário que não soube separar sua vida pessoal do trabalho. É uma lição dura, mas necessária para quem trabalha no mundo da televisão. Muitos colegas de Marcão do Povo estão evitando se pronunciar publicamente sobre o caso. Nos bastidores, a solidariedade existe, mas ninguém quer se envolver em uma polêmica que pode afetar suas próprias carreiras. É o famoso cada um por si em um momento de crise. Até os apresentadores mais próximos estão mantendo distância para não serem associados ao problema. A situação ficou ainda mais complicada porque Marcão usou o programa Primeiro Impacto, que é um dos carros-chefes do SBT, no horário da manhã. Um telejornal que atinge milhões de telespectadores não é o lugar adequado para resolver questões pessoais, muito menos para agradecer por vitórias judiciais antigas. Isso mostrou uma falta de noção profissional que surpreendeu muita gente da área. Você já imaginou como deve ser o clima dentro do SBT agora? A tensão é grande e muitos funcionários estão na expectativa do que vai acontecer. Enquanto oficialmente nada mudou nos bastidores, as conversas são constantes sobre o futuro de Marcão. A negativa do diretor de jornalismo não convenceu muita gente que vê os sinais de uma possível demissão nos próximos dias. O caso também levanta uma questão importante sobre a responsabilidade dos apresentadores ao falar em público. Marcão teve uma vitória judicial importante, mas a forma como celebrou essa vitória pode ter custado caro sua carreira. É um exemplo de como na televisão cada palavra, cada gesto e cada decisão pode ter consequências muito maiores do que imaginamos. Muitos especialistas dizem que Marcão deveria ter comemorado sua vitória judicial de forma privada ou em suas redes sociais pessoais, não no programa do SBT. Ao escolher o ar da emissora para seu agradecimento, ele automaticamente envolveu a empresa em sua história pessoal, o que não foi bem visto pela direção. É uma lição valiosa para todos os profissionais da área. O SBT sempre foi conhecido por valorizar a discrição e o profissionalismo de seus funcionários. Uma atitude como a de Marcão vai contra esses princípios fundamentais da emissora. Mesmo que ele tenha sido inocentado judicialmente, o modo como lidou com a situação mostrou falta de maturidade profissional que pode ser decisiva para seu futuro na empresa. Você acha que uma emissora deve proteger seus funcionários em situações como essa? O SBT parece estar tentando um equilíbrio difícil entre proteger seu funcionário e proteger sua imagem institucional. A negativa oficial de qualquer medida contra Marcão pode ser uma forma de dar uma última chance, mas as fontes nos bastidores dizem que a paciência está se esgotando rapidamente. A pressão externa vinda de Brasília, mencionada pelo colunista Flávio Rico, só aumenta a complexidade do caso. Em um país onde a política invade todos os aspectos da vida, uma polêmica envolvendo termos raciais pode ganhar contornos políticos que o SBT definitivamente não quer. A emissora sempre evitou se envolver em discussões ideológicas e esse caso pode forçar uma posição que não desejada. Veja agora alguns comentários sobre esse assunto. Olha o que o povo está comentando agora sobre essa isso. João Carlos Mendes disse: SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla, não acredito nisso. Maria Eduarda Silva disse: acho que ele merece uma segunda chance, afinal foi inocentado. Roberto Almeida Santos disse: SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla, mas o clima tá ruim. Patrícia Ferreira Oliveira disse: ele errou feio ao usar o programa para agradecer pessoalmente. Lucas Henrique Costa disse: família Bravanel nunca aceitou esse tipo de polêmica. Ana Clara Pereira disse: SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla, mas ele precisa aprender. Carlos Eduardo Lima disse: três razões que levaram o SBT a tomar decisão sobre Marcão são claras. Fernanda Souza Rocha disse: antes ele perdeu o emprego na Record hoje, SBT decide seu futuro. Márcio Vinícius Albuquerque disse: SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla até quando? Juliana Santos Moura disse: a verdadeira história por trás da briga judicial de Marcão é chocante. O passado sempre volta para cobrar suas contas. SBT vai manter Marcão do Povo após polêmica com Ludmilla é uma pergunta que só o tempo responderá, mas uma coisa é certa. Na televisão, imagem é tudo e uma imagem abalada pode levar anos para ser recuperada. Você acha que as pessoas realmente merecem segundas chances ou o mercado é implacável com os erros do passado? Ei, já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. Me siga também no X, antigo Twitter.